tá com dor de amor. Só porque a mulher dele foi embora. Um dia desse ele saiu pra farrear. Quando ele chegou, ela tinha caído fora. O meu amigo tá com dor de amor. Só porque a mulher dele foi embora. Um dia desse ele saiu pra farrear. Quando ele voltou, ela tinha caído fora. Ela levou a cama e o fogão, levou o guarda-roupa e até a geladeira. Ele encontrou só a casa vazia, ele chora noite e dia implorando a sua volta. Ela levou a cama e o fogão, levou o guarda-roupa e também a geladeira. Ele encontrou só a casa vazia, ele chora noite e dia implorando a sua volta. Volta amor, volta que eu vou ficar em casa. Volta amor, eu te prometo não chego de madrugada. Ele saiu pra farrear. Quando ele chegou, ela tinha caído fora. O meu amigo tá com dor de amor. Só porque a mulher dele foi embora. Um dia desse ele saiu pra farrear. Quando ele voltou, ela tinha caído fora. Ela levou a cama e o fogão, levou o guarda-roupa e até a geladeira. Ele encontrou só a casa vazia, ele chora noite e dia implorando a sua volta. Ela levou a cama e o fogão, levou o guarda-roupa e também a geladeira. Ele encontrou só a casa vazia, ele chora noite e dia implorando a sua volta. Volta amor, volta que eu vou ficar em casa. Te prometo, não chego de madrugada. Volta amor, volta que eu vou ficar em casa. Volta amor, eu te prometo, não chego de madrugada.